aceitar, mas não podemos concordar diante da imagem deste rei. Mas não iremos nos prostrar. O altar que existe em nossos corações é pra servir somente ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus de Israel. Somente Ele é Deus e mais ninguém. Ainda que tentem nos intimidar, ainda que tentem nos amedrontar,